anjos passeando em nosso meio ao redor. Anjos enviados por aquele que é maior que todos os anjos e preenche terra e céus. Um olhar de fogo contemplando a multidão, um toque divino a em cada coração. É Deus visitando o seu povo que lhe é fiel. Deus, eu te peço por favor em nome de Jesus, faz resplandecer em cada rosto tua luz, para que nós brilhemos em meio à escuridão. Oh meu Deus, tua graça manifesta aqui neste lugar, com um fogo que não se consiga apagar, e que os anjos levem a ti nossa oração. Esperando tua lágrima cair, que todo teu pranto quer recolher para Deus. Um Deus vive poderoso, estendendo a mão, te pondo de pé, te erguendo lá do chão, para que glorifiques o seu nome que é Deus de Israel. Deus, eu te peço por favor em nome de Jesus, resplandecer em cada rosto tua luz, para que nós brilhemos em meio à escuridão. Oh meu Deus, tua graça manifesta aqui neste lugar, com um fogo que não se consiga apagar, e que os anjos levem a ti nossa oração. Oh meu Deus, tua graça manifesta aqui neste lugar, apagar, e que os anjos levem a ti nossa oração.